Quando chego à casa, estava com bastante dificuldades para meter a chave na fechadura. Passa um indivíduo: ó amigo, você está mesmo fodido. Você quer que eu meta aí a chave da fechadura? Não, não é preciso. Mas se fizesse favor aí de segurar a casa, agradecer.